Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial. Agora me perdi. Como é que eu estou aqui? 24. Muito obrigado. Que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, e em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Incline a sua cabeça, por favor. Pai, pedimos a direção do Teu Espírito Santo para essa mensagem. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa falar dentro de cada um de nós, que o Senhor fale através de mim, não somente ao Seu povo, como a mim também, pois todos nós somos o Teu corpo, somos a igreja do Senhor, somos a Tua noiva que aguardamos a Tua vinda. Pedimos, Pai, a Tua direção, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir os nossos ouvidos, que o Senhor possa nos dar coração para entender todas as verdades contidas na Tua palavra, e que verdadeiramente saiamos daqui hoje totalmente edificados, felizes, contentos, pelo fato do Senhor ter nos falado e pelo fato do Senhor estar conduzindo a Tua igreja, que somos nós, como sempre fizeste, em nome do Senhor. Pai, te agradecemos e pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguimos a pregação de hoje vá dando continuação a essa série de mensagens, Deu a Louca nos Crentes. Nós já vimos desde o primeiro capítulo da Carta de Coríntios, e agora estamos no capítulo 12. E antes de entrar propriamente no texto, eu gostaria de fazer uma recapitulação do que foi dito, de pontos muito importantes que foi dito na pregação do domingo passado, feita aqui pelo pastor Felipe. No domingo passado, se nós recapitularmos um pouco para situarmos, para entender, para contextualizar também, para que possamos ter uma verdadeira visão do que a palavra do Senhor quer nos transmitir, nós vamos entender então que os dons, conforme recapitulando aquilo que foi dito no domingo passado, os dons são do Espírito Santo e são habilidades especiais que o próprio Espírito Santo dá para o serviço na igreja. Deus, ele instituiu a igreja e ele também capacitou as partes desse corpo, desse grande corpo, do corpo de Cristo que somos nós, ele capacitou essa parte com dons, ele deu ferramentas para cada um de nós. Habilidades especiais que nós vamos empregar, alguns já empregam isso, outros ainda vão empregar, essas habilidades especiais dadas pelo Espírito Santo para o serviço na igreja. O objetivo final, recapitulando o que foi dito pelo pastor Felipe, o objetivo final dos dons é nada mais nada menos que o serviço da igreja. Os dons servem para servir. Servem para servir. O Espírito Santo lhe dá dons a você, 1, 2, 3 ou 4 dons, talvez, não sei, mas ele lhe dá dons a você para que você possa servir ao corpo de Cristo, que é a igreja. O objetivo final desses dons é o serviço. E se nós, os que estavam aqui no domingo passado, tirarmos um pouquinho, puxarmos um pouquinho pela memória, o pastor Felipe, ele falou 2 palavras que caracterizam os dons. A primeira seria, no original da Bíblia, no grego. Se lembra das palavras ou não? A primeira seria, pneu de carro? Não, peraí. Pneumaticon significa espirituais. Os dons são espirituais, pneumaticon. E a segunda palavra, carismatos. Carismatos significa os dons da graça, os dons que vêm para nós, dados pelo Espírito Santo, mediante a própria graça de Deus. Bom, esses dons, eles servem para simplesmente o serviço na igreja. Portanto, um outro ponto muito importante que foi dito no domingo passado, estou apenas recapitulando, é que os dons, eles não devem ser manipulados, como infelizmente muitas pessoas na igreja o fazem. Manipulam o dom que recebe para o seu bel prazer. Por isso que nós vemos hoje tantas pessoas, líderes, que simplesmente se aproveitam dos dons que o Espírito Santo lhe concedeu para que ele pudesse servir a igreja, para que ele, nesse caso, os usasse para o seu próprio bel prazer. Ou seja, muitos líderes tomam os dons que o Espírito Santo concede, por exemplo, o dom da oratória. Muitos líderes têm uma oratória poderosa e eles usam essa oratória, por exemplo, para se candidatar a um cargo político. Então, já se está fazendo uso, em muitos casos, não digo em todos, mas em muitos casos já se está fazendo uso dos dons que o Espírito Santo concede para o seu próprio bem-estar ou bel prazer. Em terceiro lugar, um fato muito importante que foi dito no domingo passado é que nós fomos chamados para doar-nos sacrificialmente. Nós temos esse chamado. Nós fomos chamados para exemplificar a própria atitude de Cristo na cruz. Nós fomos chamados para doar-nos completamente em sacrifício ao serviço da igreja. Você foi chamado por Deus, você está na igreja para servir essa pessoa que está ao seu lado. Se você pensa que veio para a igreja apenas para se servir ou se beneficiar com isso, você está enganado. Porque você foi chamado para servir a essa pessoa que está do seu lado, a essa pessoa que está atrás de você, a essa pessoa que está na sua frente. E Deus lhe deu capacidades, habilidades especiais, Deus lhe deu dons para que você possa servir a essa pessoa, e de forma indireta você estará servindo também ao próprio Cristo, pois essa pessoa que está ao seu lado faz parte do corpo de Cristo. Ela é uma parte do corpo de Cristo. Você foi chamado para servir a Deus através dessas pessoas. Muitas pessoas têm uma imagem totalmente distorcida com relação à igreja. E boa parte da culpa tem muitos pregadores, que simplesmente pintam a igreja como um lugar aonde a pessoa vem para satisfazer os seus desejos. Então as pessoas criam essa falsa imagem e pensam que a igreja, por exemplo, é um lugar aonde ela tem que se sentir bem. Aonde ela, por exemplo, ela tem que estar na igreja e se sentir as mil maravilhas. Ela tem que ser satisfeita em todos ou em boa parte dos seus desejos, senão ela não fica na igreja. Essa é uma concepção totalmente errada, equivocada, que muitas pessoas têm com respeito à igreja. Esqueça isso. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para servir a outros, para servir ao próprio Cristo e, de forma indireta, servir a outras pessoas, que nada mais é que o próprio corpo de Cristo. Portanto, nós devemos ter em mente sempre, na hora de doar-nos sacrificialmente, o próprio sacrifício do Senhor Jesus. Ele se doou na cruz, ele se deu na cruz, e da mesma forma nós também devemos fazer. Nós devemos também nos doar sacrificialmente, e do mesmo jeito que ele nos serviu com a sua vida, nós devemos servir a outros. Para isso você foi chamado. Você não foi chamado apenas para esquentar um banco de igreja. Você não foi chamado apenas para se sentar na igreja e ouvir o pastor e louvar, aleluia, louvado seja Jesus por isso, e logo você, quando termina o culto, sai da igreja e tchau. Você foi, na verdade, chamado para servir a essa pessoa que está do seu lado, para ajudá-la, para servir também a outros que estão aí fora. Você foi chamado para adorar a Deus, sim. Esse é o principal propósito do homem, e para servir ao corpo de Cristo, que somos nós. Então, qual era o problema que existia na realidade, retratado aqui nessa segunda parte do capítulo 12 dessa carta aos Coríntios? Em primeiro lugar, existia aí, e o apóstolo Paulo comenta isso, uma supervalorização dos dons sobrenaturais em detrimento dos outros dons. Ou seja, os cristãos daquela época, os cristãos de Corinto, eles simplesmente supervalorizavam alguns dons, como diz aí. Eles tinham em grande estima alguns dons em detrimento de outros dons. Eles menosprezavam certos dons e exaltavam sobremaneira outros tantos dons. E isso era um problema, porque isso acabava gerando também uma valorização de homens, da figura humana. Como eles valorizavam certos dons em detrimento de outros, consequentemente, as pessoas que tivessem aqueles dons que eles valorizavam eram exaltados em detrimento dos outros que eram excluídos. Então o primeiro problema gerava um segundo problema. O fato daqueles cristãos estarem valorizando, supervalorizando os dons chamados sobrenaturais, estava acarretando também a valorização de homens, uma homolatria, uma veneração, uma adoração de homens que manifestavam aqueles dons que eles supervalorizavam. E em terceiro lugar, como consequência disso, existia uma divisão na igreja. Então um problema simplesmente puxava o outro. Uma supervalorização de certos dons em detrimento de outros, consequentemente, uma supervalorização das figuras, dos homens que manifestavam aqueles dons, excluindo outros. E, por último, divisão no corpo de Cristo. Como foi que Paulo combateu esse problema? Lá no versículo 21, o apóstolo Paulo, ele mostrou que nós não devemos desprezar nenhum dom. Tome nota disso. Nós não devemos desprezar nenhum dom. Porque se o dom está, é porque Deus deu. E se Deus deu, é para ser usado. Nós não devemos desprezar nenhum dom. O apóstolo Paulo, ele diz isso claramente lá no versículo 21, quando ele diz: portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Também ele diz: a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de vocês. Não se pode desprezar nenhum dom. Paulo começa a combater esse problema que existia na igreja de Corinto, dizendo primeiramente isso. Em segundo lugar, ele diz que os dons menos expressivos, põe a sua atenção a isso, os dons menos expressivos são os melhores. Contrariando exatamente aquilo que os cristãos de Corinto achavam. Os dons menos expressivos são os melhores. Isso se vê claramente nos versículos 22 ao 24, quando ele diz: o fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E no 24 ele diz: foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Portanto, ele diz que os dons menos expressivos são os melhores. Isso é algo que nós devemos ter em conta também, porque hoje em dia a igreja cristã, igual que a igreja de Corinto, elas supervalorizam certos dons em detrimento de outros. Por exemplo, em muitos lugares o dom de línguas é visto como o bambambam dos dons. Em outros lugares, o dom, por exemplo, de cura é visto como o superior de todos. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que não são esses. Não são os mais expressivos, não são aqueles que mais fazem a pessoa humana brilhar. Não são esses que fazem, por exemplo, o homem aparecer diante da comunidade, da igreja. Mas sim aqueles, os outros, aqueles que são desprezados. O dom, muitas vezes, que uma pessoa tem de servir, de ser diácono, de diaconia, de arrumar as cadeiras da igreja. O dom de limpar o santuário. O dom de exortar alguém que está como caído, triste. De levantar essa pessoa com uma palavra, com um consolo. Paulo está dizendo aqui que esses são mais importantes que os outros. Que esses que têm assim como menor expressão são mais importantes que os outros. E ele diz isso claramente. Mas muita gente não vê isso. E quando alguém fala em língua, eu bambambam, bam, bam, eu super, é o super-homem. E o que Paulo está dizendo aqui, nada disso. O melhor dom é aquele que faz servir aos outros. Nisso. Em terceiro lugar, Paulo, ele combate o problema dizendo o seguinte: Deus, ele combate a homolatria dizendo o seguinte: Deus, e não os homens, é o doador dos dons. Deus e não os homens. Isso se vê claramente no versículo 18, quando ele diz assim: Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele quis. Também nos versículos 28 ao 30, quando diz claramente que Deus pôs tudo no lugar certo. O apóstolo Paulo, ele nos dá a verdadeira visão que nós, como cristãos, devemos ter. Se uma pessoa tem um determinado dom, na verdade, nunca, jamais, devemos exaltar a figura humana pelo fato dele ter ou dele manifestar um determinado dom. Nós devemos, sim, sempre olhar para Cristo e exaltá-lo, porque Ele é o doador. Ele é o doador. Ele é quem opera. Ele é quem faz. Ele é aquele que repartiu. Ele é aquele que distribuiu. E, na verdade, a pessoa que tem um dom, como todos temos aqui dons, não existe uma pessoa aqui na igreja que não tenha um dom. Todos têm um dom. Talvez você não tenha descoberto o seu, mas você tem um dom também. Ou dois dons. Ou três. O fato é, jamais você deve observar ou exaltar a figura humana, mas sim o próprio Cristo. Porque os dons foram dados para o serviço da igreja. E o que é a igreja? Nesse texto nós vimos o que é a igreja. O pastor Felipe, ele disse, um organismo vivo. Estou 100% de acordo com ele. A igreja é um organismo vivo. A igreja não é uma associação. Vamos tratar de tirar a imagem errada que muitas pessoas têm com respeito à igreja. A igreja não é uma associação. A igreja não é uma organização, uma organização religiosa, não é. A igreja muito menos é uma empresa. A igreja de Deus não é empresa. Saibam disso. Logo, a igreja também não é uma entidade filantrópica. Não pense que a igreja é uma entidade filantrópica para simplesmente fazer o bem a outros. A igreja não é um clube social restrito, onde as pessoas estão ali amigavelmente unidas e já não se permite a entrada de mais ninguém, a menos que compre um título, como por exemplo ser sócio do canto. Você, para ser sócio do canto, tem que pagar 40 mil reais um título. E logo as mensalidades, em torno de 300 reais. É um clube fechado, é um clube social, onde não se permite a entrada de mais ninguém. É aquele grupinho e se acabou a história. E se você quiser, 40 mil e logo 300 reais todos os meses. E quando há título, à venda. Quando não há título à venda, esqueça a história, você não entra. A igreja não é um clube social. A igreja é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo disse isso claramente aí no versículo 27, quando ele disse, vocês são o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Essa é a imagem que você deve ter com relação à igreja. Você é corpo de Cristo. A pessoa que está ao lado é outra parte desse corpo. A pessoa que está à sua frente é uma parte do corpo de Cristo também. Você seria capaz, se Cristo estivesse aqui fisicamente, de feri-lo, de agredi-lo? Seria capaz disso? Seria capaz de fazê-lo? Então não faça a pessoa que está ao lado. Não faça a pessoa que está à sua frente. Não faça a pessoa que está detrás de você, porque ela é corpo de Cristo. Ele é corpo de Cristo. Isso me faz lembrar perfeitamente a história da própria conversão do apóstolo Paulo, quando ele estava perseguindo os cristãos, encarcerando, simplesmente colocando homens, mulheres e crianças, consentindo na morte de um discípulo de Cristo chamado Estevão, quando o apedrejaram. Paulo estava ali presente. Antes ele era Saulo de Tarso. E ele agredia, ele perseguia. E de repente, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus aparece a Paulo e diz: Paulo, dura coisa é para você dar coices contra o aguilhão. E Paulo diz: quem é, Senhor? Quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo não estava perseguindo a Jesus? Ou estava? Estava perseguindo ao corpo de Cristo. Paulo estava perseguindo ao corpo de Cristo. Por isso ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo. Nós somos corpo de Cristo. Olha que privilégio nós temos. Corpo de Cristo. Somos parte de um corpo. Uma célula. Pense assim. Imagine milhões que temos no nosso corpo. Cada um somos uma célula, uma parte, um pedacinho. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, a cabeça não pode dizer para os pés, a mão não pode dizer para o braço, o fígado não pode dizer para o estômago. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, acaba com essa divisão, porque vocês são corpo de Cristo. Acaba com esse bafafá, com esse disse-me-disse, acaba com essa fofoca, porque vocês são corpo de Cristo. Essa pessoa que está na sua frente, essa pessoa que está ao seu lado ou detrás de você, é corpo de Cristo. Fazer um mal a ela é fazer um mal também a Cristo. Essa é a visão que você deve ter da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos aqui para servir ao Senhor Jesus e para servir uns aos outros, para que esse corpo possa crescer como a criança que nasce, bebezinha, recém-nascida, e vai se alimentando, e o corpo vai cooperando, cada um a sua parte, vai fazendo a sua parte, vão cooperando as partes entre si para o desenvolvimento daquele recém-nascido, até que ele atinge a idade madura. E essa é a nossa função. Você está aqui como parte do corpo, você foi incluído como uma parte do corpo de Cristo para ajudar essa pessoa que está ao lado, para que todo o corpo possa crescer, se desenvolver, chegar à estatura do conhecimento de Cristo. Para que nós, como igreja, sejamos verdadeiramente um só em Cristo. Portanto, a igreja, ela não é uma associação, uma organização, uma empresa, uma entidade filantrópica. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Cada um de nós somos uma parte desse corpo. Cada um de nós temos uma função que desempenhar nesse corpo. Cada um de nós temos uma função. Você tem uma função. E você desempenha justamente com os dons, com a habilidade especial que Deus lhe concede. Você desempenha essa função com os dons. Eu vou procurar aqui na pregação de hoje dissecar esses dons espirituais. Eu fiz uma pesquisa, eu dividi os dons em classe, em quatro classes. Eu dividi os dons em categorias, na categoria de revelacional, eclesiástico, missionários e sociais. Justamente esse tipo de categoria ou de divisão, não é uma divisão teológica que aprendemos no seminário. Eu apenas coloquei-os assim. Eu dissequei os dons dessa forma para se tornar mais entendível para você, para que quando você leia acerca dos dons na Bíblia, você saiba aquilo que o pastor Felipe no domingo passado disse, que os dons, a Bíblia não traz em si uma lista que seja exaustiva. Não, as listas não são exaustivas, não são definitivos. Vamos entender. Vamos procurar dissecar os dons, para que você possa então se situar e dizer assim: opa, esse é o meu. Epa, esse aí é o meu, tenho esse. para que justamente você utilize esses dons no serviço do corpo de Cristo. Em primeiro lugar, os dons revelacionais. Eu separei aqui, são cinco: apóstolos, cura, falar em línguas, operação de milagres, interpretação de outras línguas, são dons revelacionais, usados de forma abundante enquanto a Bíblia estava sendo, digamos, formada. Esses dons apareceram trazendo a revelação de Deus quando não existia ainda a revelação da Escritura. Porque você sabe que a Bíblia, ela foi formada de tempos em tempos. Na realidade, foram 1700 anos até se formar toda a Bíblia, desde o primeiro escritor até o último. Então, obviamente que, enquanto a Bíblia em si não foi formada, esses dons agiram de forma abundante, especialmente na Igreja de Cristo, a fim de que a revelação, que a palavra de Deus, chegasse a cada um de nós. Apóstolos, dons de cura, falar em línguas, operações de milagres, interpretação de outras línguas. Você abre a Bíblia, você vê com abundância, especialmente o livro de Atos dos Apóstolos, o livro da Igreja, você vê justamente esses dons em operação. Logo estão os dons aos quais eu chamei de eclesiásticos, de eclésia, de igreja. Estão os pastores, que a palavra em grego é poimenas, que significa aquele que cuida de outros, amparando e encaminhando. E cada vez que eu for citando os dons, você vai ver a referência bíblica, ou se você quiser anotar e procurar em casa depois. Certo? Todos os dons que eu vou citar estão na Bíblia. Os pastores são os poimenas, aquele que cuida de outros, amparando e encaminhando, colocando os outros no caminho, igual que um pastor faz, um pastor de rebanho, as suas ovelhas. Os dons eclesiásticos que aparecem de uma forma abundante hoje na Igreja, também os profetas. Os profetas são os mensageiros, os que trazem uma mensagem de Deus. Os mestres também estão em operação na Igreja hoje. A palavra grega para mestres é didaskalos, que significa aquele que consegue ensinar claramente os segredos de Deus, ou seja, aquele que faz-se entendível com facilidade, consegue simplesmente pegar algo que é de difícil compreensão a um leigo, ele transforma aquilo em algo fácil com facilidade, ele ensina com facilidade, ele é um didaskalos, ou seja, ele é um mestre. E esse dom está em operação na Igreja. Também está o dom de música. Temos bons exemplos aqui, dons de música, dons de cântico. Lá no gás, por exemplo, o Guga, ele fez a referência de que ele costumava cantar no chuveiro, fazia eco no banheiro, né, Guga? Fazia eco no banheiro e tal, cantava no chuveiro, aquela coisa toda. E ele já possuía esse dom. Agora ele está usando o dom, antes ele usava no pagode, agora ele está usando o dom como deveria ser usado, né? Como tem que ser usado? Para Cristo. Para Cristo. Para o corpo. Para Deus. Capacidade de discernir espíritos também faz parte desses dons eclesiásticos. Tem que estar presente também muitos pastores para discernir o espírito de uma mensagem. Mas muitas pessoas têm essa capacidade, mesmo sendo, por exemplo, leigas com relação a um título de bacharel de teologia. Elas conseguem discernir o espírito daquela mensagem. E a diaconia significa o serviço na igreja, está aí a referência. Também está em atuação. É aquela pessoa que age, que serve na igreja. Existe outra classe de dons, as quais eu chamei de dons missionários. Em primeiro lugar estão esses dons missionários, os evangelistas. A palavra grega é euangelistas, que significa aquele que testemunha. É interessante, é muito interessante, porque a diferença entre evangelista e pastor é uma só: martíria, testemunho. O pastor, ele cuida. O evangelista, ele testemunha. E ele testemunha de tal forma que ele é capaz de se martirizar na divulgação do evangelho. Por exemplo, João, o apóstolo João, recebeu o dom de apostolado e era pastor. No entanto, Paulo, o apóstolo Paulo, recebeu o dom de apostolado e era evangelista. Porque o evangelista é aquele que se martiriza, é aquele que sai a campo, que vai lá para fora, que enfrenta as feras na divulgação do evangelho. Como dom missionário, eu coloquei também a oratória, aí a referência. A mensagem de sabedoria e a mensagem de conhecimento. Tem pessoas que têm esses dons na igreja. Como dons sociais. Dons sociais. Primeiro, eu vou citar o dom de ajudar os outros. A palavra grega é antilepsos. Significa, buscando lá no dicionário, eu vi, ajudadores. Ou em outras palavras, aquele que não pode ver ninguém necessitado e corre para prestar ajuda. Então, há pessoas que têm esse dom, que não pode ver ninguém necessitado. Não estou falando apenas de uma necessidade material ou física, até mesmo uma necessidade emocional. Tem pessoas que não podem ver ninguém triste, cabisbaixa, que já se aproxima e trata de um jeitinho de falar, de conversar, de animar. Como também existem aqueles que não podem ver alguém necessitado, passando por uma grande necessidade, e já prontamente ele corre, ele se presta a ajudar aquela pessoa. Então essa pessoa, que talvez seja você, tem esse dom, que é o dom de ajudar os outros. Está aí a referência bíblica. Existe outro dom também que está em operação na igreja, que é o dom de contribuição. Referência. Contribuição na Bíblia é metadidos, ou seja, é aquele que dá dinheiro, que dá dos seus bens, que dá das suas posses, para que outros possam ensinar e pregar a palavra de Deus. Metadidos é o dom de contribuição. Tem pessoas que têm esses dons. E o interessante é que muita gente, quando alguém diz assim: quem quer ter o dom de línguas? Eu. Quem quer contribuir? Esse não. O dom de contribuição, segundo o apóstolo Paulo, como também um dom de ajudar os outros, como outros dons que já foram citados aqui, que não fazem parte daquele primeiro grupo dos revelacionais, são dons menos expressivos e, portanto, são os mais importantes para a edificação do corpo de Cristo, que somos nós. Em terceiro lugar, como dons sociais, eu coloquei também o dom de serviço. Tem gente que tem esse dom, que gosta de servir. Em quarto lugar, o dom de encorajamento, ou de exortação, no sentido de encorajar, levantar. como eu disse, aquela pessoa que vê a outra meio assim e tal, e de repente a única coisa que ela faz é ouvir a outra pessoa. A outra pessoa desabafa, a outra pessoa ela fala as suas penumbras, os seus problemas, as suas angústias, e ela, a única coisa que faz muitas vezes é ouvi-la. E o fato de que ela emprestou o seu ouvido para aquela pessoa e teve paciência para aguentar aquela pessoa, para escutá-la, para entendê-la, para muitas vezes conversar com ela, discutir com ela certas atitudes, procedimentos, isso faz parte de um dom que é conhecido como dom de encorajamento ou de exortação, está aí a referência bíblica. Há outro dom, que é o dom de administração. O dom da hospitalidade. O dom da solteirice. Muitas meninas dizem, esse eu não quero, não. Esse eu não quero. O dom da solteirice. É, ser solteiro é dom. Tem pessoas que não aguentam ser solteiro. Mas tem outras que, ó, tranquilo. É dom. Jesus falou, ser eunuco é dom. Ser solteiro, muitas vezes, a pessoa não entende, mas ela recebeu esse dom de Deus. E ela fica querendo casar, e querendo casar, e querendo casar, mas ela tem um dom da solteirice. Não esquenta. Relaxa, fica tranquilo. Deus está no comando de todas as coisas. Amém? Estes são alguns dons que eu pude separar para vocês. Veja só, nessa lista que eu separei para vocês, nessa lista, só nessa lista são 24 dons. Mas essa lista não é exaustiva, tem mais. Mas só para você ter uma ideia dos dons pelos quais o Espírito Santo lhe capacita, muitas vezes ele lhe dá esse dom no próprio nascimento, outras vezes ele dá esse dom na igreja. Ele capacita quando você entra para o corpo de Cristo. Mas o fato é, todas as pessoas que estão no corpo de Cristo possuem um ou mais dons. Você tem um dom. Qual é o seu dom? Como é que você pode descobrir qual é o seu dom? E outra coisa muito interessante que você deve analisar é que existe essa variedade de dons imensa. Eu, pelo menos, coloquei nessa lista, eu coloquei 24. Mas dentro dessa variedade existem estilos diferentes dentro do mesmo dom. Estilos diferentes. Por exemplo, os próprios apóstolos, o caso do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, o apóstolo João e o apóstolo Paulo. Os três casos. Os três eram apóstolos. Os três receberam um dom de apostolado, aquele dom revelacional, o dom de apostolado. No entanto, os três manifestavam esse dom de uma forma diferente. O apóstolo Pedro era um orador dinâmico e eficiente. Ele pregou no dia de Pentecostes e muitas pessoas ali naquela ocasião se converteram, e ele continuou pregando com eficiência. Ele era um orador poderoso. João, por exemplo, já era conhecido como um apóstolo mais pacato. Tanto é assim que ele ficou visto, ele foi conhecido como um ancião, gentil e sábio. E já o apóstolo Paulo era um evangelista impetuoso. Ele não podia ficar quieto. E era uma pessoa muitas vezes difícil de se lidar com ela, e a prova era aquela discussão que ele teve com o próprio Barnabé, por causa de Marcos. Então os três eram apóstolos. Os três tinham recebido esse dom de apostolado, e no entanto, os três manifestavam o mesmo dom de uma forma diferente. Então você veja que a lista, ela não é exaustiva. Você pode ter o dom de ajuda aos outros, a pessoa ao seu lado pode ter também esse mesmo dom, mas manifesta esse dom de uma forma diferente. O que eu quero que você tenha em mente, em seu coração, é que esse dom foi dado para que você possa servir o corpo de Cristo, que é a igreja. E por último, Para terminar a mensagem de hoje, o que você está fazendo com seus dons? O que você está fazendo com seus dons? Você tem um dom. Ou dois, ou três. Você tem. Todo mundo tem. Você está aqui? Deus lhe capacitou. O que você está fazendo com os dons? Você está enterrando os dons? Você é uma pessoa que simplesmente não está dispondo esse dom para o serviço da igreja? Ou você está usando sem negligenciar? Você está usando os dons? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês e que vocês respondessem dentro de vocês mesmos: o que é que você está fazendo com o dom que Deus lhe deu? A ordem que nós temos de Deus é desenvolver a nossa salvação. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele diz assim: portanto, meus queridos amigos, continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Nós devemos continuar trabalhando com respeito e temor. Nós devemos, em outras palavras, empregar o dom que Deus nos deu, no trabalho da igreja. Nós devemos, em outras palavras, desenvolver a nossa salvação. Desenvolver significa crescer, progredir, se aprofundar, avançar, se engajar. Nós devemos nos engajar nos trabalhos da igreja. Está aí uma boa forma para que você possa descobrir, talvez, o dom oculto que você não descobriu ainda. Se engajando. Se engajando nos ministérios. Trabalhando aqui, ali, participando do CAIS. É uma boa forma também de você, talvez, descobrir o seu próprio dom. Se engaje. Porque nós temos que derrotar, como eu disse, aquela visão errada que nós temos com respeito ao papel, ao nosso papel na obra de Cristo. Lembre-se que nós somos corpo de Cristo. E por último, para concluir a mensagem, nós devemos entender que quando os dons estiverem em operação, seja através de você ou de outra pessoa, Cristo é o único a ser exaltado. Porque Ele é o início e o fim de todas as coisas. Como Ele disse, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que concedeu os dons e Ele é aquele que por meio dos dons deve ser exaltado. Nós devemos ter em Cristo verdadeiramente o nosso alvo. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é antes de todas as coisas e Ele é o fim e o objetivo do nosso serviço na igreja. Mesmo quando nós estamos servindo a outra pessoa que está ao nosso lado, nós estamos servindo a Cristo. Ele é o objetivo da nossa vida. Nós não devemos nos esquecer disso. A nossa fé deve estar colocada sobre Ele, a nossa visão sobre Ele. Nós devemos entender que Ele é o nosso Senhor, é o único. Como Ele disse, é o caminho, a verdade e a vida. A única figura que deve ser exaltada, adorada, venerada, e que nós fomos introduzidos ao seu corpo justamente para tornar-nos, ou tornar Cristo visível ao mundo. Por isso, se disse que nós somos a imagem de Cristo, ou seus embaixadores. Nós não devemos nos esquecer disso. Ele é o único que deve ser exaltado na operação dos dons. Eu queria fazer uma oração, e gostaria que você também orasse comigo, e se dispusesse nas mãos de Deus, para que você usasse esse dom que Deus lhe deu. Se você não sabe ainda, mas eu não sei qual é o meu dom. Se você não sabe, então peça para que Deus lhe mostre. E use-o. Use-o no serviço da igreja. Aonde você deve utilizá-lo verdadeiramente. Mesmo que você tenha recebido esse dom quando ainda estava com a sua vida secular, ou seja, quando ainda estava lá no mundo, lá fora. Mas esse dom lhe foi dado lá fora para que você pudesse utilizá-lo aqui dentro. Então, eu gostaria que você fizesse uma oração, pedisse a Deus que lhe usasse e você se dispusesse nas mãos de Deus. E dissesse, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu sou aquele a quem tu podes usar. Incline a sua cabeça, por favor. Pai, nós sabemos que somos corpo de Cristo. Nós, muitas vezes, temos uma imagem totalmente distorcida do que é ser igreja ou fazer parte da igreja. Mas hoje o Teu Espírito nos encaminhou e nos mostrou que nós somos corpo de Cristo, estamos a serviço uns dos outros. E de forma direta estamos Te servindo também. Por isso, Pai, nesse momento de oração, essas pessoas, elas se dispõem nas Tuas mãos. Eu Te peço que o Senhor possa revelar os dons que essa pessoa possa ter para que ela os empregue no Teu serviço e possa continuar usando aqueles que estão já dispondo desses dons, dessas ferramentas, dessas habilidades especiais que o Teu Espírito concedeu e concede a todos nós, o Teu corpo. Pai, dirige as nossas vidas, guarda, guia, abençoa, usa-nos, Senhor. Eis-me aqui para o Teu serviço. Faz comigo o que Tu quiseres. Faz a Tua obra em mim, porque eu sei que será bem feita se a Tua vontade é empregada na minha vida. Abençoa, Pai, a cada um dos presentes aqui. Guia, encoraja, faz aparecer os dons de cada um e que nós possamos ter essa visão verdadeira de que essa pessoa que está ao nosso lado, ela é parte do corpo de Cristo como nós e que, portanto, devemos servir uns aos outros. Entregamos tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos, Pai, de todo o coração, em o nome do Senhor. Amém. Vamos à Santa Ceia.